Marechal, no Parque Cocaia até o Imbuguaçu, Jardim Miria, Juaniza, Parque Doroteia, Pedreira, Santa Terezinha, Santa Amélia. Novamente aqui estou, salve o meu senhor, salve as quebradas, salve, salve o sofredor. Demorou, isso mesmo, tô voltando desse jeito, estilo marginal, alado, vai vendo o nego, no maior respeito, guerreiro eu represento, do extremo sul do gueto. Tem que ser sujeito, 0800, bico sujo tem aval, dedo de gesso, cagueta geral. Relator é mal visto, hein? Mas quem é? Cadê? Quem foi? Pode correr, os meninos não dá boi. Pra lá, pra cá, São Paulina, tá moiado. Se pá, tô vigiado, o radinho tá rastreado. Os moleque tá de nove, de Akalashnikov, cortando os Robocop. O Zé Povo em choque. Ei, zona sul, hein? Ei, zona louca. Ninguém tá de chapéu, muito menos tá de touca. Comemo é ouvir o samba do gueto na palma da mão e as pretas derretendo. Tromba os irmão, vivão, fortão. As negas perfumadas, elegante no salão. Isso sim que é vida, diz aí, é ou não é? Tomando uma gelada com os mano e com as mulher. Nas ruas da BM que não falta lealdade, mas todo sangue bom é alvo de pilantragem. Mas deixa estar, Deus é mais, Deus que sabe. Sem permissão do rei, a lei do homem nada vale. Importante é nós aqui, de pé, firmezão. De Hornet, CG ou de bike no peão. Acordando, respirando, mais um dia, mais um ano. Caindo, levantando, mas nunca ajoelhando. As ruas da sul me fez ser o que eu sou. Desde 9-0 eu tô no rap por amor. Tintim, pros mano que não gela no gueto. Tintim, pras mina que mantém o conceito. Zona Sul, moleque, é desse jeito. Babilônia louca, mantém o respeito. E mais um dia vai, e outro dia vem. E nós aqui na Sul, sem treta com ninguém. É, mas os pilantras sempre teve seu papel. Caim, Jezabel e Lucifer no céu. Ouro, dólar, fuzil, perversa. O câncer que te mata, que se chama inveja. Ganância contagia, se alastra, contamina. Bate moleque novo, se armando epidemia. Ei, você brabão, opa, que há? Tanto ódio no olhar, parece que quer matar. Descanse seu gatilho, desarme o coração. Cê não segura nada que eu sei, só pressão. Uma pá de malandrão, uma pá de bandidão. Uma pá de ramelão, que só faz peso no mundão. Quer é mais, é tá nas madrugadas. Com a lua prateada e minha bela gata. No rasante, com meus camarada. Na Yervan, Vila Missionária. Já tô velhão, né tiozão, vai vendo. Viver na depressão, loucão, não tô podendo. Deixa quem quiser pensar, deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser pagar, natureza vai cobrar. Deixa quem quiser beber, deixa quem quiser fumar. Pode até oferecer, só não vale incentivar. O vento que vem tá lá, vem tacar. Tudo que cê quer pra mim, em dobro vai voltar. É. Sem novidade, Joe, nós é favela. Tudo e nada nosso, tio, só não dá guela. Salve, Digão, tá preparado? Demorou então, nós é nós, firmeza, vagabundo. Da Vila Conceição, direto pra missionária. É o fato louco do lado sul do mapa. Então, vamos somar. Satisfação é nós do bug, a sintonia é uma só. De menor e a falange. Dá licença aqui, deixa eu chegar na cena. Do extremo sul da sul, SP Diadema. Na rua cabulosa, nós chega de impala. Tissas pérola negra, que desfila na quebrada. Guacuri, Parque Real, Vila Lola, Conceição, Sete Campos, Missionária, Capão, Vila Futã. Simplicidade é o resultado, pra ser respeitado. Da ponte pra cá, caso contrário, tá moiado. Então, menor, a nostalgia me levou ao passado. Lembro os pivete na sul, jogando bola no bar. Graças a Deus, o barro virou as costas. Nossa história tá escrita nesse solo sagrado. Lembra a função? Na porta da escola, no campão, 20 e poucos negros atrás da bola. No sambão, de toda sexta, na quebrada. Domingão, de toda rapa, na fechoada. Reunião, de toda dama e os maloqueiros. Satisfação, é dizer que eu trago o açu no peito. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber. Todo mundo vai chapar, só quem é vai se envolver. Não é por nada não, aí, sem emoção. Missionária, zona sul, tá no meu coração. Opa, opa, licença pra chegar. Um salve pros loucos do São Jorge. E aí, Jardim Selma. Pras mini pros mano do Capela. Jardim Luso, salve buraco do sapo. Pra todos que correm pelo certo, tá ligado? Niterói, Franca, Firmeza Catarina. Que Deus abençoe todos do Morro da Formiga. E aí, Cidade Júlia, salve Pantanal. A todos de SP, capital e litoral. Nós é nós.